Por volta de 4 horas da madrugada deste sábado, policiais militares de São Miguel do Iguaçu foram mobilizados para o atendimento de uma ocorrência de explosão em caixa eletrônico na área central da cidade. Segundo informações da Polícia Militar à equipe CBN, a explosão ocorreu na Avenida Uiribarte, próximo ao Fórum de Justiça e à Câmara Municipal de Vereadores. Nenhuma informação sobre os autores do crime ou se lograram êxito em levar os valores que estavam no caixa que pertence a uma cooperativa de crédito. Viaturas da Polícia Militar de Foz do Iguaçu e de Santa Terezinha de Itaipu foram deslocadas na tentativa de identificar os arrombadores. Porém, depois de 2 horas de busca, ninguém foi detido ou identificado, sendo ordenado pelo oficial CPU que as viaturas retornassem às suas áreas de origem. Já a equipe da Polícia Militar de São Miguel do Iguaçu isola a área até a chegada de policiais civis, o que deve ocorrer no início desta manhã, com o expediente começando naquela cidade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.